Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira com vocês, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja esotérica virtual, a Lever, que está há 18 anos na internet, trazendo aí sempre temas da teosofia, do esoterismo, do ocultismo, e a nossa rádio aqui, Esotérica FM, desde o ano de 2006, e o programa Lux Esotérica, que nesta data, ouvintes, completa 5 anos no ar, na internet, sempre com a sua audiência, ouvintes. Agradecemos muitíssimo aqueles que sempre estão aí sintonizados aqui ao vivo pela Rádio Esotérica FM e também a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada no site da Lever ou no nosso canal do YouTube. E você pode acessar aí, ouvinte, todos esses canais, não esquecendo de colocar nos seus favoritos o endereço aqui da rádio www.esotérica.fm. O endereço da Lever, www.lever.com.br. E temos, ouvintes, o nosso grupo do Facebook. Procurem, ouvintes, Lever lá na barra de endereços do Facebook. Vocês vão achar o nosso grupo com mais de 6.200 amigos, amigas, irmãos e irmãs que estão também sintonizados na nossa frequência. Muito obrigado por esse grande prestígio, ouvintes, e comemorando, mas ao mesmo tempo dando prosseguimento aos nossos estudos do livro Fundamentos de Teosofia, de Gina Rajadasa, livro recém lançado pela Editora Teosófica, um livro riquíssimo, ouvintes, de temas da espiritualidade. Hoje nós estamos chegando no 13º capítulo desse livro, e vai nos trazer temas sobre a evolução da consciência. Sempre relembrando, ouvintes, que nós falamos aqui sempre com o espírito de liberdade de pensamento, contribuindo para a cultura espiritualista dos nossos amigos e amigas que sempre estão nos acompanhando. Não temos nenhuma intenção, ouvintes, de impor qualquer ideia, só estamos discutindo temas que muito raramente, ouvintes, vão a público, e sempre, ouvintes, nós temos tratado aqui temas que são realmente de foro muito íntimo, principalmente como esse que nós vamos abordar hoje, que fala sobre altos níveis de consciência. E as pessoas realmente ficam se perguntando se há realmente pessoas que atingem esses estados alterados de consciência, se há realmente uma perspectiva consciencial superior àquela que nós temos através do nosso corpo, do nosso cérebro. E, ouvintes, nós temos que fazer como sempre o fizeram os grandes teósofos, como Helena Blavatsky, como Leadbeater. É preciso, ouvintes, manter essa temática na nossa mente com aquela abertura de consciência, a abertura de mente para novas perspectivas, mantendo como uma teoria na nossa cultura esse conhecimento, para que nós possamos, ouvintes, um dia partir para uma investigação pessoal. Muitas coisas que nós falamos aqui, eu pessoalmente já experimentei até um certo nível, mas há sempre, ouvintes, níveis mais elevados a se alcançar. E só, ouvintes, dedicando muito tempo, muito empenho, fazendo muita prática de meditação, de interiorização, que é possível se atingir, ouvintes, alguma experiência nesse sentido. Então, nós contamos com a compreensão dos nossos ouvintes quando nós mencionamos esses assuntos, que obviamente não podem ser constatados de maneira exterior, ou seja, só quem eleva a sua própria consciência é que pode experimentar verdadeiramente as dimensões da espiritualidade. O espaço interior, ouvintes, é a derradeira fronteira que todo ser humano tem que conquistar. Mas, a respeito da evolução da consciência, ouvintes, nos fala aqui Ginaraj Adasa. Se pudéssemos compreender o que é a consciência realmente, acharíamos a chave para todos os problemas da evolução, pois a consciência é a mais elevada expressão daquela existência una que é, ao mesmo tempo, força e matéria, forma e vida. E cita na sequência Ginaraj Adasa um pequeno verso do livro Luz da Ásia, que diz o seguinte: Om Amitaya, não meçais com palavras o imensurável, nem mergulhais o fio do pensamento no insondável. Quem pergunta, erra. Quem responde, erra. Nada digais. É a sabedoria, ouvintes, de Buda, que nos coloca que as experiências profundas da consciência estão além do pensamento, além do sentimento. E continua Ginaraj Adasa: porém, a nossa natureza é feita de tal maneira que temos que perguntar e encontramos satisfação na vida somente quando acreditamos ter achado respostas às nossas perguntas. A resposta de ontem talvez não nos satisfaça hoje, mas não podemos estar contentes hoje até acharmos alguma resposta para hoje, embora possamos descartá-la amanhã. O entendimento intelectual de como a consciência evolui nos leva apenas parcialmente até a compreensão do que seja a consciência. No entanto, o conhecimento de como a consciência evolui é a ciência das ciências. A primeira grande maravilha a respeito da consciência é que o todo está nas partes e a totalidade na unidade individual. É o que nós comentamos, ouvintes, no último programa sobre a natureza holográfica do universo. Pois, embora a consciência num elétron seja uma cabeça de alfinete da consciência, essa minúscula unidade está ligada à vasta totalidade, que é o Logos, o Verbo construtor, criador do nosso sistema solar. Tudo dele está ali, embora nós, com nossas limitações, possamos descobrir dele somente o elétron. Quando uma miríade de raios difusos do Sol é focalizada num ponto, por uma lente, todas as energias dos raios estão nesse ponto. O mesmo ocorre com todo tipo de consciência animando as formas. Todas as revelações possíveis da consciência estão em cada unidade animada, seja grande ou pequena. O biólogo mendeliano apenas expressa uma verdade oculta quando diz que, abre aspas, Shakespeare existiu outrora como um pedacinho de protoplasma menor que uma pequena cabeça de alfinete, fecha aspas. Coloque uma lente diante de um grande panorama que se estende por quilômetros e a lente reunirá todos os raios do panorama num único ponto focal. Nesse ponto existirá todo o panorama, mas não se verá nenhuma imagem. Somente ao nos distanciarmos do ponto focal, imagem após imagem aparecerá numa tela colocada para refletir os raios. O tamanho das imagens variará de acordo com a distância do local onde colocamos a tela, e é o tamanho que determina a visibilidade dos detalhes das imagens. A imagem toda está naquele ponto focal, mas é somente nos afastando que a imagem sai do nada e se mostra para nós. Esse fato é uma adequada ilustração da evolução da consciência. Realmente, ouvintes, é impressionante como esse princípio holográfico funciona, pois se nós fizermos alguma experiência como essa que Jinaraj Adasa menciona, se nós estivermos no alto de uma montanha e diante de nós estiver um tecido que nos impede de ver a paisagem, um tecido ou algo mais denso, um muro, qualquer espécie de obstáculo, se nós perfurarmos o tecido ou o muro, fizermos um diminuto furinho naquela substância, toda a imagem daquela paisagem que se vê lá de cima vai passar, ouvintes, por aquela pequena abertura. E isso, ouvintes, é que é o grande mérito, o grande mistério do princípio holográfico, que a parte pode conter o todo. E por que ele está nos colocando isso? Justamente para mencionar na sequência de que dentro do ser humano, ouvintes, existe uma diminuta parte da totalidade da consciência divina que está manifesta no ser humano. E é isso que as religiões chamam de espírito, que os platônicos, os filósofos chamavam de mônada, o grande e ao mesmo tempo pequeno átomo espiritual, grande no seu sentido, mas pequeno no seu tamanho, de que dentro do ser humano há essa passagem diminuta para a energia sublime de Deus. A evolução da consciência, diz aqui o Jinaraj Adasa, também é como o afastar de uma cortina que impede a passagem de uma luz. A ação, ao afastar da cortina, não acrescenta nada à luz. Não tendo nada a ganhar, a luz apenas tem a vontade de banir a escuridão. Até nos identificarmos conscientemente com a luz, não a compreenderemos porque ela assim quer. Sua ação é ao mesmo tempo sacrifício e alegria. Sacrifício porque ela sofre uma limitação. Alegria porque ela se doa. Participar desse sacrifício e dessa alegria significa atingir a divindade. A evolução da consciência no ser humano ocorre por meio da doação. O princípio do crescimento nos reinos animal e vegetal é a competição, a rivalidade e o egoísmo. No homem, o princípio do crescimento é a cooperação, a renúncia e o autossacrifício. O Logos, o Verbo, se sacrifica eternamente na cruz da vida e da matéria. Somente quando o homem o imita, torna-se semelhante a ele. Esse é o grande princípio que é preciso ter sempre em mente. No homem, a consciência desenvolve, de estágio em estágio, possibilidades ocultas, mas sem autossacrifício ele não passa de um estágio para o próximo. O homem tem que morrer para tudo que há de bruto nele, mesmo que isso leve centenas de vidas. Quando após muitos nascimentos e mortes, o alto sacrifício for instintivo nele, então ele saberá que sacrifício é alegria, a única alegria concebível. Isso, ouvintes, são palavras muito belas, muito profundas, que realmente revelam o quanto nós, seres humanos, realmente já peregrinamos dentro dessa real peregrinação obrigatória que o nosso espírito está fazendo. Na verdade, essa nossa vida aqui na matéria é apenas mais um dia na grande vida do espírito, e é ele que realmente está vivendo a aventura da evolução. Esse nosso eu diminuto e muito ignorante, que foi formado nessa última encarnação, ele nada mais é do que um pálido reflexo de algo muito amplo, né? Que está evoluindo por meio das formas, né? Que ocupou as formas dos reinos inferiores, e a nossa chispa divina hoje ocupa periodicamente a forma humana, e ela está ganhando cada vez mais consciência, né? Mas diz aqui também General Jadasa: antes de a consciência poder evoluir, ela tem primeiro que ter involuído. E é esse processo de involução que ele resume aqui no diagrama do seu livro, ouvintes. Porque a história que nós lemos na Bíblia, de que o homem, né, o homem, a mulher, né, o ser humano foram expulsos do Jardim do Éden, e que naturalmente é uma história simbólica, né? Apesar de muita gente levar ao pé da letra, simboliza, ouvintes, exatamente a involução. Porque a chispa divina, ouvintes, que é o verdadeiro homem eterno, imortal, ele realmente habita no paraíso. Se ele não tivesse saído dali para realmente entrar no mundo das experiências, no mundo da vida com sofrimento, com dualidade, com dificuldades, essa vida não teria realmente ido para frente. Porque estar, ouvintes, no seio do Jardim do Éden, perante a luz divina, que é obviamente totalmente incompassível, ou seja, ela abarca toda a existência, né? Como disse Platão, a luz é a sombra de Deus. Então, se de Deus a coisa mais escura, mais limitante é a luz, ouvintes, o que significa viver na luz divina se não estar numa profunda inconsciência? E aí que nós temos que resgatar, ouvintes, a figura tão malhada aí pelos sacerdotes, pelos pastores, né, que identificam ali, ouvintes, na figura da serpente, né, dizendo que a serpente é o próprio diabo, o próprio demônio, pois foi essa figura ali. E naturalmente é simbólico, ouvintes. Ninguém vai conversar com uma cobra, com uma serpente, e nem a serpente vai oferecer fruto de árvore alguma para uma pessoa. Que símbolo é esse, ouvintes, que foi identificado com o mal, mas que na verdade, ouvintes, só fez bem para nós? Porque desde a antiguidade, ouvintes, os grandes sábios são representados com a figura da serpente. Da serpente também, em algumas iconografias, com a mitologia dos peixes também. Então, o peixe, a serpente, o dragão, na verdade, é um ser sábio. é aquele que detém, ouvintes, a sabedoria. Foi ele que conversou ali com Eva. O Adão parecia estar muito preocupado com outras questões, mas foi um sábio, ouvintes, foi um mestre de sabedoria que, conversando com essa mulher, com esse ser humano primordial, que disse que deveria ser comido o fruto proibido. Pois o fruto proibido, ouvintes, é exatamente essa vida que nós levamos aqui na Terra. Nós somos seres divinos, somos seres realmente angelicais do ponto de vista espiritual, mas a nossa chispa divina, o nosso brilho, que é idêntico ao sol, está engarrafado num corpo material. E, ouvintes, se isso não estivesse acontecendo, nós não estaríamos realmente evoluindo. Pois antes de chegar a esse estágio humano, ouvintes, a nossa chispa divina foi descendo desde planos de perfeita comunhão com a divindade. Ela foi se revestindo, se travestindo como se fosse um mergulhador que vai vestindo uma roupa de borracha, depois coloca um escafandro e aí mergulha na água e vai para o fundo do oceano, onde não, a luz do sol não é mais visível e só pode respirar por meio de um tubo, de onde vem o oxigênio. E isso, ouvintes, foi o mergulho que a nossa chispa divina fez até o nível mineral. Ali, ouvintes, foi o suprassumo da inconsciência que nós atingimos, e de lá para cá nós estamos evoluindo, nós estamos indo em direção ao retorno para a casa do Pai. Então cada um de nós é, na verdade, o filho pródigo. Mas o filho pródigo não é, ouvintes, esse corpo. Esse corpo nosso é impermanente, constituído da carne, do pó da terra que foi ali extraído, que nós pintamos esse pó com as mais diversas cores e damos a ele os mais diversos sabores. Mas o fato é que nós somos, ouvintes, como o Adão bíblico. Nós somos o pó da terra e o nosso corpo, a terra, vai retornar. Mas, ouvintes, o que vai sobreviver é o que interessa. O que vai sobreviver é a alma, a psique e a nossa chispa divina. E, finalmente, lá na frente, só vai sobreviver, ouvintes, a chispa divina que vai retornar à casa do Pai. E o que o Jinaraja Das acaba de colocar, ouvintes, é muito importante. Nos planos e nos níveis inferiores, os animais e todos os seres que pugnam, né, que brigam pela sua vida, pela sua existência, ali o que vale, ouvintes, é a lei de talião, o olho por olho, dente por dente, a lei do mais forte, a lei, né, foi inventada aqui no Brasil, a lei de Gerson, a lei do mais esperto. Então, ouvintes, quando a vida está indo em direção à matéria, o que vale, ouvintes, é ter, é possuir, é reter, é competir, é digladiar, ouvintes, é estar sempre guerreando e sempre se tornando mais rico, mais poderoso, mais cheio de posses, de apegos e tudo mais, porque isso desenvolve, ouvintes, certos princípios da nossa consciência que só podem ser desenvolvidos assim. Mas, ouvintes, quando começa a arder no coração humano a chama da libertação espiritual, aí, ouvintes, começa um processo que só vai terminar quando nós realmente nos tornarmos seres iluminados. Porque naquele momento que a pessoa olha para as coisas do mundo e sente que tudo isso é impermanente, aí terminou o caminho da ida, ouvintes. Terminou aquilo que os hindus chamam desse caminho de ida para a matéria, e ali o indivíduo dá as costas e começa a voltar. E quando ele começa a voltar, a lei passa a ser outra, ouvintes. Passa a ser a lei do sacrifício. Ao invés de reter, o ser humano começa a dar, começa a renunciar, começa a doar e começa a imitar, ouvintes, a divindade. Porque o que é, ouvintes, a divindade, senão uma eterna, uma constante doação? O sol que irradia a sua energia indistintamente para todos os pontos da sua criação e que reflete nessa lua cheia maravilhosa que está brilhando nas noites do nosso querido Brasil. Então, ouvintes, a lei divina da espiritualidade é a lei do sacrifício. E sacrifício, ouvintes, precisa ser bem compreendido. É o sacro ofício, é o trabalho sagrado, o trabalho divino de reconhecer em todos e em tudo a natureza divina e espiritual. Então a chispa divina, ouvintes, ela está retornando e só vai conseguir, ouvintes, atingir o seu retorno consciente, pois ela não será mais a mesma, ouvintes, a mônada, a chispa divina vai voltar ao seio do Pai, da onde ela nunca saiu, mas ela vai voltar, ouvintes, com experiência. A experiência da maestria de ser humano, de estar limitado nos corpos humanos, animais, vegetais, minerais e elementais, ouvintes. É essa experiência que ela vai atingir e os poderes divinos que a nós foram conferidos vão serem magnificados quando esse retorno acontecer. E nós vamos continuar, ouvintes, falando disso, pois nós temos que falar, ouvintes, no nosso segundo bloco de hoje, como é que isso é possível. E já vamos adiantar, hoje nós colocamos aqui no nosso grupo do Facebook uma frase que diz o seguinte: meditação. Temos que fazer meditação, ouvintes. E lá na frase está: porque algumas perguntas não podem ser respondidas pelo Google. Não adianta dar uma googada aí, ouvintes, e perguntar quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, porque essas perguntas precisam ser respondidas por cada um no seu âmago. E é por isso que a interiorização é realmente tão necessária. Mas esse é o assunto do nosso segundo bloco do programa de hoje, ouvintes, e vamos àquele nosso intervalo. Enquanto nós tomamos uma aguinha aqui, vocês ficam com aquele famoso convite. Precisamos, ouvintes, do seu apoio, de quem puder, de quem quiser, gosta da nossa rádio, da nossa página na internet, do nosso grupo do Facebook. Venham, ouvintes, se tornem nossos patrocinadores para que nós possamos continuar e expandir essa mensagem. Retornando a você com os maravilhosos brindes aí de associação que vocês vão continuar a conhecer aqui no nosso intervalo. Vamos, ouvintes, para esta pausa e voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. E muito obrigado pela sua audiência. Até já! Esotérica FM. O universo conspirando a seu favor.

e aos nossos associados da Levir pelo seu patrocínio. Mas vamos continuar, ouvintes, falando aqui sobre a evolução da consciência, esse tema que é realmente fantástico, né? E no diagrama aqui do livro do Jinarah Jadas, ele nos fala sobre os planos de consciência, ouvintes, e como que a mônada, sendo da própria natureza divina, ela vai descendo, ouvintes, pelos planos divinos e vai se limitando cada vez mais até chegar aonde nós estamos. E apesar do ser humano ainda não ter uma consciência cósmica, mas nós estamos exatamente no limiar, ouvintes, do desenvolvimento dessa consciência, né? Porque os sentidos que o ser humano tem, eles já são praticamente poderes, né? De consciência, que são sumarizados, são resumidos pela nossa mente, mas até as coisas mais simples, ouvintes, como o tato, como o olfato, a nossa capacidade de degustar os alimentos, isso que a gente já não dá mais bola para isso, ouvintes, mas sentir um perfume à distância, conseguir diferenciar o gosto das coisas, ou sentir, né, pelo tato a aspereza ou a suavidade dos objetos, das substâncias, ouvintes, e a nossa visão através dos nossos olhos, como que nós conseguimos captar as vibrações que vêm de longe, tendo realmente um universo de percepções que são, ouvintes, todas costuradas pela nossa mente. Então, esses poderes dos cinco sentidos, mais o sexto sentido da nossa mente, já são realmente poderes divinos. E agora o que está faltando, ouvintes, é conhecer as dimensões da nossa consciência. Ouvintes, a fronteira final, o espaço verdadeiro, derradeiro, que todo ser humano tem que investigar, ouvintes, é o nível da sua emoção, o nível dos seus pensamentos, até, ouvintes, descobrir realmente os níveis espirituais, que são o chamado plano búdico, o plano átmico. E quando isso acontece, ouvintes, e que é realmente muito difícil, como nós temos falado em muitos programas, porque o ser humano atual não possui ainda substância dessa natureza búdica, dessa natureza crística, ou então da natureza nirvânica, né, ou átmica, que são, ouvintes, substâncias. Pois sempre que há a consciência, ouvintes, há o seu oposto, que é a matéria. Mas mesmo no nível espiritual, ouvintes, para que haja consciência espiritual, há necessidade de haver a substância, a matéria espiritual, que não está disponível em qualquer lugar, e é realmente uma dificuldade. Que só realmente a presença, o contato, a mensagem dos grandes seres espiritualizados, os mestres, os mahatmas, os seus discípulos, grandes iniciados, é que tem essa substância, ouvintes, para a qual nós devemos acorrer. Nós precisamos estar junto dos mestres, dos discípulos, das pessoas mais evoluídas, para que eles sejam os nossos hierofantes, nossos instrutores, para que eles sejam realmente nossos padrinhos, ouvintes, para não dizer realmente pais, nossos verdadeiros padres e madres no nível da espiritualidade. E voltemos aqui, ouvintes, em algumas declarações muito importantes do Jinaraja Dasa, que ele nos diz aqui. Durante todo o período de descida do Logos, né, da própria divindade, nas chispas divinas, ouvintes, pois, na verdade, o que está evoluindo em nós é a própria substância emanada de Deus, do Verbo, né? Então, durante todo o período de descida do Verbo, o Logos, aos três planos mais elevados, a mônada, né, ou chispa divina, humana, ela habita nele. Ou seja, a nossa chispa divina sempre esteve, ouvintes, embebida na própria natureza divina. Este fato é simbolizado pelo ponto num grande triângulo das forças. Não existe nenhum momento em que cada um de nós, enquanto mônada, não viva e se mova e tenha seu ser nele. Ou seja, ouvintes, nós jamais, enquanto seres espirituais, jamais, em nenhuma hipótese, estivemos fora da natureza divina. O que tem acontecido, e que foi um processo natural, é que a nossa visão, a nossa percepção está realmente limitada pelos veículos de consciência. Assim como o mergulhador, quando ele coloca aquela roupa de borracha, aquelas luvas pesadas, a máscara, o escafandro, já não é mais capaz o mergulhador de sentir com o tato ou de perceber com os sentidos. Temos que imaginar isso, ouvintes, de que a nossa chispa divina, que é inicialmente divina, ela, ao mergulhar, ela ficou com menos sensibilidade e foi desenvolvendo essa consciência. Então, embora no início não saibamos nada dele, né, de Deus, e embora quando sabemos algo, vamos por algum tempo contra a sua vontade, não houve nenhuma possibilidade de separação dele em qualquer dos estágios que atravessamos, do mineral à planta, da planta ao animal e ao ser humano. E uma antiga estância, né, das estâncias do livro de Dizian, que nós lemos em A Doutrina Secreta, que foi trazida ao mundo por Madame Blavatsky, lá nós lemos o seguinte: a centelha pende da chama pelo mais tênue fio de Furrat. Ela viaja através dos sete mundos de Maya, os mundos da ilusão. Detém-se no primeiro e é um metal e uma pedra. Passa ao segundo e eis uma planta. A planta gira através das sete mudanças e se torna um animal sagrado. Dos atributos combinados de todos esses é formado o Manu, o pensador, o ser humano. Então é sempre a centelha, ela sempre fica suspensa na chama. O senso de individualidade de um fazedor começa na mônada quando, no plano nirvânico, ela se percebe como uma triplicidade, né? Como Atma, a vontade espiritual, Budi, a intuição, e Manas, o princípio pensador. E separada da chama como uma centelha, porém, recebendo da chama todos os atributos de sua luz e de seu fogo. No plano nirvânico, a tríplice mônada é um logos, é um verbo em miniatura, inteiramente a imagem de seu Criador. E é isso, ouvintes, que as escrituras sagradas cristãs querem dizer quando nos falam que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é o corpo físico do ser humano que é a imagem de Deus, mas sim é o poder da nossa chispa divina, que tem o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Brahma, Vishnu e Shiva. O poder da vontade espiritual, o poder da inteligência espiritual e o poder criador e destruidor divino. E nós, ouvintes, a cada vez mais estamos desenvolvendo esses aspectos e é, ouvintes, através da interiorização que nós vamos ascender até a nossa natureza espiritual. Então, esse processo, ouvintes, leva muitos e muitos milhões de anos e coletivamente a humanidade como um todo vai atingir, ouvintes, esses níveis com o passar das civilizações, das raças humanas, quando naturalmente todos vão atingir esses níveis de percepção mais avançada. E no momento atual, ouvintes, devido exatamente à escassez dessa substância búdica, dessa substância monádica ou nirvânica, só aqueles que são os iniciados dos Mahatmas é que têm, ouvintes, possibilidade de alcançar esse nível. Mesmo aqueles yogis, né, que aparentemente se desenvolveram sozinhos, né, fazendo práticas solitárias de meditação, quando o indivíduo vai se interiorizando, que ele desperta no mundo astral e desperta no mundo mental, os discípulos dos mestres e os próprios mestres se apresentam a essas pessoas e, na tradição do yoga, eles então conhecem o seu mestre secreto, ouvintes, o guru interior, que vai pegar a mão desse discípulo e levá-lo para esse mundo. Então, o programa iniciático, ouvintes, da Grande Fraternidade Branca visa exatamente desenvolver as capacidades físicas, astrais, mentais, búdicas e nirvânicas do indivíduo. São 5 estágios que precisam ser desenvolvidos e é por isso que são 5 grandes iniciações e, ouvintes, há dificuldades, obviamente, muito grandes nessa subida, digamos assim, para o atingimento do grau de mestre, de ser iluminado, de ser liberto da roda de samsara, porque quando nós estávamos ainda indo para a matéria, nós estávamos ajuntando as coisas, ajuntando objetos, desenvolvendo o nosso eu, a nossa personalidade, e no caminho do retorno, ouvintes, isso não pode mais acontecer. É justamente o contrário. É pelo esvaziamento do nosso eu, pela desinflação do nosso ego, é que os planos superiores podem se manifestar aqui embaixo. E eu posso acrescentar coisas que não estão aqui ditas, né, nesse livro, ouvintes, e que são realmente desafios muito grandes. Porque atingir, ouvintes, a iniciação entre os mestres da Grande Fraternidade Branca é realmente atingir a imortalidade. Imortalidade que nós sabemos que é um atributo apenas da nossa alma, né? A nossa alma que está no plano mental abstrato, ela não morre quando morrem os nossos corpos. Mas as iniciações da Fraternidade Branca vão também, ouvintes, imortalizar não o corpo físico, pois o corpo físico não é princípio espiritual, o nosso corpo material é a somatória dos desenvolvimentos genéticos, né, de todos os reinos animais, de todos os seres animais desse planeta. Então, não existe imortalidade, ouvintes, para o corpo. Esqueçam isso. Mas há, ouvintes, dois tipos de imortalidade que provavelmente vocês nunca ouviram falar, que é a imortalidade do corpo astral e a imortalidade do corpo mental. Os Mahatmas, ouvintes, e principalmente o grande iniciador único, o rei do mundo, Sanat Kumara, aquele que é o chefe da grande fraternidade branca, ele transmite aos mestres que são iniciadores, e muito especialmente ao Senhor Maitreya, que é aquele que concede as três primeiras iniciações, o poder de galvanizar o corpo astral, que é o corpo emocional, o corpo mental do indivíduo, para que ele não mais pereça entre uma encarnação e outra. Então é necessário que o indivíduo que se apresente para ser iniciado na fraternidade branca precisa ter uma pureza de sentimentos, uma pureza emocional muito grande, porque esse corpo astral vai ser imortalizado, ele não vai morrer mais, ele vai ficar com o indivíduo até que ele se liberte totalmente, só no grau de asceta, né, no grau de mestre. E o mesmo com a mente, ouvintes, o corpo mental precisa estar purificado para receber essas, né, essas influências superiores. Então os Mahatmas, ouvintes, eles têm esse poder incrível de conceder, ouvintes, uma imortalidade para esses corpos, que vai fazer com que o indivíduo reencarne muito mais rapidamente, e não tendo que refazer o corpo astral de novo, não tendo que refazer o corpo mental, a pessoa já retoma os impulsos que ela já tinha nas vidas anteriores, já busca de novo o caminho, busca de novo a iniciação, o caminho espiritual, e aí, ouvintes, vai reencontrando periodicamente os mestres, né? E vai buscando, ouvintes, a realização do Nirvana, que não deve ser buscado como uma forma egoísta, ouvintes, de se iluminar, mas através, ouvintes, da refinação dos átomos presentes tanto no corpo físico, como no corpo astral, como no corpo mental, o indivíduo vai entrando, então, ouvintes, no nível búdico. Já disse aqui no outro programa que quando o indivíduo já passa a primeira iniciação na fraternidade branca, os mestres já fazem o indivíduo ter a sua primeira entrada no nível búdico, e ele sente uma profunda conexão, uma profunda compaixão por todos os seres. Então, ouvintes, é a busca do desenvolvimento da consciência búdica, né? E depois, ouvintes, de ter desenvolvido essa compaixão, essa sensibilidade pelo semelhante, que é a grande característica do plano búdico, que obviamente o indivíduo vai ganhar matéria, vai ganhar substância do corpo búdico, dos mestres, dos discípulos avançados que ele vai ter contato, aí ele vai começar a fazer o seu corpo búdico. Obviamente que isso leva algumas encarnações, e para o indivíduo não se perder, para que isso aconteça, então fica imortalizado o corpo astral e o corpo mental do indivíduo, e os mestres também procuram retomar o contato com aquela pessoa. Conforme ela desenvolve o seu corpo crístico, o seu corpo búdico, aí ela pode passar, ouvintes, para uma tarefa muito mais complexa, que é desenvolver, ouvintes, a consciência átmica, ou realizar, ouvintes, o nirvana, que é a suprema beatitude que alguém pode alcançar. E menciona o General Jadas aqui no seu livro esse desenvolvimento do búdico, que pode ser feito pelo caminho artístico, né? E então isso vai levar no futuro também ao desenvolvimento do nível nirvânico. Então ele nos diz: compreender plenamente a evolução da consciência é resolver o mistério da natureza de Deus. No entanto, visto que toda a vida é Ele, né, Deus, e que nós também somos fragmentos dele, nosso crescimento em consciência significa, ao mesmo tempo, descobri-lo e crescer até sermos semelhantes a ele. Porém, ao descobri-lo, nós descobrimos a nós mesmos. Este é o mistério da consciência, que a parte é o todo, mas saber isso é uma coisa, sê-lo é outra, muito diferente. Ser o todo somente é possível quando agirmos como o todo. Isso implica entregar-nos tão plena e livremente a todos dentro do nosso pequeno círculo de ser, quanto o todo se entrega a todos dentro do vasto círculo de seu ser. Parece inacreditável que algum dia possamos ser capazes de imitar o todo, mas porque isso de fato é nosso destino, ele, né, Deus, nos criou e nos enviou para longe de si, a fim de vivermos nossas vidas separadas. Todos os que vieram dele e conscientemente retornam a ele dão o testemunho de que a única vida que vale a pena viver é juntar-se ao seu eterno sacrifício. Deus realmente é o exemplo máximo, supremo, ouvintes, de sacrifício, que nós vamos imitar, cada um a seu tempo, imperfeitamente aqui na matéria, mas quando nós lemos essas biografias fantásticas dos santos seres, do Mestre Jesus, de Buda, de tantos iogues, ouvintes, e seres libertos, como eles abrem o seu coração, fazem realmente fluir o sangue da espiritualidade, não um sangue material, mas um sangue de luz que se derrama para o mundo, assim como o sol que diariamente ilumina todos os pontos do mundo, o coração do iniciado, ouvintes, que desenvolveu a sua consciência búdica e nirvânica ou átmica, também transborda. E esse indivíduo se torna mais um irmão mais velho, mais um grande salvador do mundo, ouvintes. E só, ouvintes, pelo sacrifício da nossa natureza inferior é que nós vamos atingir isso. E esta literatura, ouvintes, e o nosso programa servem exclusivamente para nos fazer recordar destas grandes verdades que já estão impressas dentro do nosso ser. O que está faltando, ouvintes, é nós abrirmos a nossa mente, a nossa emoção, a nossa ação para esses princípios, ouvintes, e buscar realizar a nossa natureza cósmica e a nossa profunda identidade com Deus, da onde nós viemos, onde nós nos movemos e temos o nosso ser, para ocupar, ouvintes, a um posto dentro da grande hierarquia dos seres iluminados e ajudar que mais e mais pessoas possam se desenvolver assim, ouvintes, no futuro. Recomendo muitíssimo a todos vocês a leitura do livro do Jinarajadasa, que obviamente tem muito mais detalhes, do que esse que nós falamos aqui hoje, ouvintes, mas em linhas gerais era isso. E devido ao adiantado da hora, nós temos que botar ponto final em mais um programa. Não sem antes, ouvintes, convidá-los para nos interiorizarmos e fazermos uma profunda vibração, ouvintes, com as palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que a luz divina que está dentro desses nossos corpos possa, ouvintes, se manifestar cada vez mais sempre que nós a invocamos, e que ela seja um farol a iluminar o caminho da evolução que nós queremos seguir. Nosso programa está a serviço dessa luz, ouvintes, e fica por aqui, ouvintes, deixando com vocês a musicalidade aqui da Rádio Esotérica FM, a música da Nova Era e mais quatro outros canais de música, sempre com vocês o dia todo, e às 21h o nosso programa Lux Exoterna, Luz Exotérica, retorna aqui com vocês. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom repouso para todos que estão nos acompanhando. Um grande abraço para você que nos ouviu, que nos acompanhou aí nas gravações. Recebam todos aqui de Osmar de Carvalho um forte, um fraternal, um caloroso abraço, cheio, ouvintes, de votos de que a espiritualidade, que o ser espiritual desperte o mais rapidamente no coração de todos vocês, ouvintes. Então, os aguardamos na próxima edição do programa Lux Esotérica. Um grande abraço, até lá, amigos e amigas ouvintes.